day. So I just wanted to log in for a little bit. radio 45, sono una frequenza buona. conta minha identificação, deixa o carinho de 0050 e a chegada a Bomadura, final da 1014. Eu estava acostumado a pensar com o meu teste, que também de voo visual. Deixa para 2007, né, da 101, 103, informa-se 2007. falou que ele de voo visual, então foi que é fazer um sinal para que você tenha feito a pressão no zero e prosseguir para a circular para 1.7 ou desejar a cor para a final da 1.7. Funcionário 074, de direção para a coluna fiscal 17, curva à esquerda, proa 050, limite radial 320 do governo fiscal 10. 74, curva à direita para o ar 090, limite 7 milhas na cultura troca. Agora você faz o contato com a direita para o 120 e pode ser passado. companhia que passa a transportar um pouco mais, então a gente vai um pouco mais em direção ao ataque da Índia, como ele vai na direção de Ocean 62, 2 o'clock, segundo, quarto, três a bordo, com uma de 2 horas e 20, alterna, Papa 2. Aqui, a esquerda continua no pátio 1, o sinal está ingresso na linha, a outra não é 62, desculpa. Thank you. área do 2024, deixa para o nível 060, retornação para processamento, curva à esquerda para o 055. 127, recuperação para a coluna 57, curva à direita para o A045, e radial 320 de volta, por favor. Roger, turn over to the sun. Recuperação para tratamento, pela direita para 0, 4, 5. Aí, 527, curva direita para 100. Autorização, a 527. para o comando para o meu voo 050.